Jogos de regresso a Oliveira, dois empates e uma derrota. A semana passada o jogo não foi bom da parte da equipa. Isto era tudo aquilo que a equipa precisava? Sim, era. Ainda mais o jogo passado, sim, não foi bem conseguido, tendo em conta os outros dois anteriores, que até o primeiro também não tanto, alguma ansiedade no facto de estar a iniciar uma nova fase. Jogámos com uma equipa que estava atrás de nós, com muito valor também, que se reforçou. Primeiro jogo em casa, a seguir vamos à Covilhã e merecemos ganhar o jogo. Jogámos muito bem, tivemos várias possibilidades para poder ganhar o jogo e merecíamos ter ganho o jogo. Depois fomos a Santarém, foi um jogo irreconhecível da nossa equipa. São 4 meses sem vencer, é uma fase de 18 jogos na primeira fase em que foram apenas 3 vitórias. As vitórias são difíceis. Numa primeira fase do campeonato são difíceis e agora são muito difíceis de conquistar as vitórias. Conquistámos esta vitória, obviamente se me perguntasse antes do jogo se iríamos ganhar 3-0, eu 1-0 já assinava por baixo, ou meio a 0, queria os 3 pontos, mas efetivamente, mesmo a ganhar 1-0 na primeira parte, nunca baixámos linhas, uma ou outra vez em que a equipa adversária, por mérito também, nos fez encostar um pouco mais, mas não, nunca foi uma equipa, teve apenas o Caldas, o Múnico, a oportunidade de golo no início da segunda parte, de resto o jogo foi todo nosso, foi controlado, tivemos mais oportunidades que o adversário. Lembro-me uma bola na segunda parte, ainda estava 1-0, em que eles tiram na linha de golo o que seria o nosso 2-0. Foi um resultado que acaba por ser justo. Para quem veio cá ver o jogo, percebe o porquê de eu dizer que o resultado é justo, mas foi apenas uma vitória saborosa. Estávamos a precisar dela também para o que aí vem. Próximas 6 finais. Esta foi a primeira de uma dupla jornada em casa, para fechar a primeira volta desta fase de manutenção e decisiva, e pronto, 3-0, os jogadores estão de parabéns, o mérito principal é deles. Hoje também senti o público ao Oliveira, não tinha sentido no primeiro jogo, mas hoje senti efetivamente aquilo que nos caracteriza, aquilo que é a alma também do público, também nos ajudou a sermos mais e melhores e a acabarmos o jogo da maneira que acabámos, com 2 golos depois dos 90. A equipa fica a depender, neste momento agora já depende dela própria, é importante esse fator. Sim, mas é como digo aos meus jogadores, para depender de nós próprios temos que fazer o nosso trabalho. Conseguimos conquistar isso, sim, dependermos de nós próprios, mas a dificuldade continua, vai ser difícil e continua a ser difícil. E temos que dar sempre um pouco mais. Cada jornada que passa é mais difícil ganhar jogos, é mais difícil conquistar pontos. E temos que aumentar daquilo que fizemos no passado para o futuro, para ficarmos e termos a possibilidade de conquistar pontos, porque os adversários também vão querer mais conquistar pontos, vai estar cada vez mais fechado, porque cada jornada que passa é menos uma para os objetivos finais, e pronto, e temos que ser mais e melhores, melhorarmos. Não fizemos tudo bem, assim que quando perdemos também não fizemos tudo mal. É continuar a trabalhar com estabilidade, com confiança, numa semana em que é mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas, como é óbvio, em qualquer lado. Por isso vamos continuar a trabalhar sobre aquilo que é a equipa da Académica a partir de hoje à noite, para na terça-feira, quando voltarmos ao trabalho, já estarmos a trabalhar sobre isso e para ver se conseguimos ficar com os 3 pontos que tanto necessitamos ainda e precisamos num derby que aí vem contra uma excelente equipa que nós também já conhecemos, mas só o objetivo da vitória é aquele que nos interessa neste momento. A equipa também já começa a perceber os processos que o Nuno Pedro quer para a equipa, já começa a entender melhor e começa de facto a pô-los em campo nesta altura? Sim, eu acho que mesmo nos jogos, nos anteriores, mesmo no jogo em Santarém, a equipa já percebia os processos. A questão aqui trata-se mesmo de uma questão de confiança, uma questão mental, para arriscarmos um pouco mais, para termos confiança quando dominamos a bola, quando recepcionamos para a frente em vez de ser para trás. Mas notou-se isso na segunda parte, sim. Um bocado, perdeu-se ali um bocado do meio campo e também por mérito do Caldas. Mas também por mérito da equipa adversária, que entraram logo, sim, queriam dar a volta à situação. O Caldas vinha de 2 vitórias consecutivas, o Caldas sabia que se ganhasse hoje o jogo aqui, pelo menos para nós, a situação da distância ficariam a uma distância que nós... A 11 pontos, que nós já dificilmente iríamos encurtar essa distância. Por isso, nós hoje o que eu senti foi que os jogadores a respirarem de forma diferente antes do golo, depois do golo. Eu conheço os meus jogadores e percebo quando eles estão mais desinibidos, menos desinibidos, e o que eu senti no último jogo em Santarém e foi uma aprendizagem, e nós mostrámos isso hoje da forma como nos apresentámos. Foi alguma inibição da procura dos espaços, não foi no problema de quando estávamos sem bola, foi quando tínhamos bola, não sabíamos ter bola, estávamos com pouca confiança, entrávamos logo a bola ao adversário, alguma ansiedade, típica de uma equipa que está há 4 meses sem vencer, ou estava, de uma equipa que está na situação que está. Não é fácil, não é fácil. Neste momento quebrámos essa situação de estarmos há tanto tempo sem vencer, hoje foi quebrada. Como disse também o colega há pouco, também dependemos de nós, também é uma situação aqui que nós, neste momento, voltámos a depender de nós, e agora é trabalhar para algo mais, porque cada vez vai ser mais difícil conquistar pontos. Queremos fechar a primeira volta desta fase também com uma vitória, mas é preciso trabalhar muito. Vamos encontrar um adversário muito difícil, e temos que sempre fazer disto para cima, para se queremos continuar a conquistar pontos e, acima de tudo, os 3 pontos, que é aquilo que nós neste momento necessitamos nesta fase. Nuno, obrigado. Obrigado.